Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do Burro Brabo, ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia do Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o mês de dezembro, semana que vem, viu? Semana que vem nós já entramos no mês de dezembro, né? A discoteca do Cleiton traz hoje Felipe e Ferrari. A Faculdade da Música apresenta o mestre Vanderlei Cardoso. A frase irretocável é de Chico Xavier. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, traz o Salmo 103. A dica: está nascendo um novo Brasil. Você lembra desta? Otávio Augusto e Gabriel vão recordar uma música que você gosta. Eu tenho lançamento hoje, música nova de Zé Mulato e Cassiano e música nova de João Bosco e Vinícius. Eu começo trazendo aí a Ataíde Alexandre, Olhos nos Olhos. Quem não quer nada fazendo mistério, bate a porta, se tranca no quarto sem nada dizer. E eu fico zoando na casa de um lado pro outro, sufocado de dor e desejo, querendo saber onde é que ela foi e o que fez se estava sozinha. Não fez compras, eu sei, pois estava com as mãos vazias. Onde foi o batom dos seus lábios, o perfume que tinha? Não cheirava suor nem bebida quando ela saía. Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber por onde andou, com quem ficou, não tente esconder. Na mesa, por que não diz? Se não sou mais o homem que faz você feliz. Onde é que ela foi? O que fez? Se estava sozinha. Não fez compras, eu sei, pois estava com as mãos vazias. Onde foi o batom dos seus lábios e o perfume que tinha? Não cheirava suor nem bebida quando ela saía. Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber por onde andou, com quem ficou, não tente esconder. Na mesa, por que não diz? Se não sou mais o homem que faz você feliz. Olhos nos olhos, cartas na mesa, quero saber por onde andou, com quem ficou, não tente esconder. Olhos nos olhos, cartas na mesa, por que não diz? Se não sou mais você feliz. Ataíde Alexandre, Olhos nos Olhos, para o Flávio Pereira de Brasília, meu novo amigo do Facebook. Flávio, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Os meus afilhados Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra eu voltar. vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Você Vai Se Arrepender, pro Danilo Machado, de Abadia dos Dourados, nas Minas Gerais, o Danilo que curte o nosso programa pela Ativa FM, da minha amiga Ângela. Danilo, um abração para você, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Você está fazendo parte agora do nosso Facebook, seja muito bem-vindo, um grande abraço para todos os meus amigos de Abadia dos Dourados, pertinho do Coró, 18 quilômetros, é chegando, né? Essa gravação é de 1956, eu tinha 6 aninhos de idade, morava lá no, em Coromandel, e as irmãs Galvão gravaram Não Me Abandones. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Meu sonho de glória, minha vida. parte da minha sorte. Vem agora, vem depressa, que desfaleço de dor. Como o céu escuro e triste é meu ser sem teu amor. Vem, criatura querida, lembrança do meu passado, passado da minha vida, vida de minha ilusão. Sem te vivendo a meu lado, não vivo, sofro e padeço. Neste abandono enlouqueço, morro nesta solidão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. O professor Júlio César Rezende, ele garimpou essa preciosidade no fundo do baú. Irmãs Galvão, não me abandones. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O ano tá acabando aqui, até a Semana Santa do ano que vem é só festa, né? Você tá organizando a festa na sua cidade aí? Eu vou te passar um telefone, anota aí, ó, 61 99981 3601, 61 99981 3601. Serve para contratante de show do Brasil inteiro. Você pode ser prefeito, presidente do sindicato rural, diretor social de clube, dono de empresa que faz festa de confraternização, um grupo de amigos que vai se reunir para celebrar o fim desse ano, a chegada do ano novo, né? É só você ligar para a RBM Música que você vai contratar o show da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. 61 99981 3601. O e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Léo Magalhães, meu amor, voltou. Meu amor voltou. Meu amor voltou. Tô bem, meu amor. Então passou. Hoje me sinto feliz. Só Deus sabe o que passei, o pranto que chorei, o tédio, a tristeza e dor. Quem me morou? Onde havia só saudade, hoje há felicidade. Thank you. Rafael Magalhães, meu amor voltou, para minha amiga Dalila. Dalila, ela curte o nosso programa lá em São Joaquim, Santa Catarina. Ela curte pela radiodifusora lá. Ela diz: Clay, toda noite eu tô ligadinha, gosto muito do seu programa. A Dalila é uma gatinha de 88 anos de idade. Danilo, um beijão para você, moça. Obrigado pela sintonia. Um abraço para os meus amigos de São Joaquim, lá em Santa Catarina. Cristiano Araújo, é com ela que eu estou. Fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer a verdade de tudo que você queria saber. Não sou culpado pelos seus erros, e diria que um dia os papéis iam se inverter. E não toque mais no nome dela, não tem nada a ver. Suas coisas já deixe lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem você. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou. Eu estou. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você Cristiano Araújo, é com ela que eu estou, para o Claudivan Santiago, violeiro dos bons aqui de Brasília, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. Claudivan, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? A sugestão do Beijá, João Bosco e Vinícius, Maquiagem Borrada. Eu te disse tantas coisas da boca pra fora e saí. Arranquei o carro, pisei fundo, fiz ele cantar pneu. Na cabeça as ideias misturadas me cegando. No calor da situação, entre amor, ódio e emoção, quase que bati o carro na avenida. Foi ali que repensei a minha vida. E no banco do carona estava a blusa que você deixou caída, esquecida. Quando eu voltei pra casa, você ainda estava deitada no sofá, com os olhos rasos d'água e a sua maquiagem borrada. E ao ver aquela cena, a alma se condena e a cara cai no chão. Nessa hora eu não tive alternativa a não ser pedir perdão pro seu coração. Tantas coisas da boca pra fora e saí. Arranquei o carro, pisei fundo, fiz ele cantar pneu. Na cabeça as ideias misturadas me cegando. No calor da situação, entre amor, ódio e emoção, quase que bati o carro na avenida. Foi ali que repensei a minha vida. E no banco do carona estava a blusa que você deixou caída, esquecida. Quando eu voltei pra casa, você ainda estava deitada no sofá, com os olhos rasos d'água e a sua maquiagem borrada. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou a música nova de João Bosco e Vinícius, Maquiagem Borrada. Mas o Flavinho não divulga só os grandes nomes, não. Se você está começando, quer ter o seu trabalho divulgado lá em Minas Gerais, que o Flávio é especialista em Minas Gerais. Ele faz um trecho há mais de 30 anos, são mais de 300 emissoras que ele conhece todo mundo conhece o Flavinho, que ele é ajeitado demais da conta, né? Se você quiser começar um trabalho de divulgação, ligue 61-9981-3601. 61-9981-3601 e você vai contratar o serviço do Flávio Bejar. No próximo bloco, Otávio Augusto e Gabriel, Carreira e Capataz e Zé Mulato e Cassiano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O ano de 2014 está pego por um beicinho de pulga, né? Tá acabando, já estamos na última semana do mês de novembro, semana que vem já é dezembro, já já o ano acaba. E é claro que esse ano você vivenciou muitas coisas na sua vida. Bons momentos, momentos ruins. Por exemplo, para mim foi um ano terrível esse ano de 2014, né? Foi o ano que eu perdi meu irmão, né? O meu irmão Wellington, que faleceu no dia 3 de junho. E outros percalços. Mas se a gente for pegar também, muita coisa boa aconteceu. E nesse ano, muitas músicas marcaram determinados momentos. Isso não aconteceu só em 2014, isso acontece na vida da gente toda, né? Então por isso é que eu criei esse quadro no programa, você lembra desta? Para recordar, por exemplo, essa música aqui, o Zé Pretinho, toda vez que ele escuta essa música, ele toma meia garrafa de Castelo Branco. Ele está lá em Santo Antônio do Rio Verde, ele mais o Miozão. Não há cachaça que chega pros dois. Zé Pretinho, você lembra dessa? Otávio Augusto e Gabriel, Mala Amarela. Era 4 volta e meia passava um pouquinho, um fosco clarinho rasgava o varjão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora me espera, paisão. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catei. O trem deu partida, soqueou bruscamente e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e do trem na corrida ouvi as latidas do velho sultão. Senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão. Me disse também num jeito cortês: é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi seu conselho e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar: é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou. O tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma. Lá na plataforma meus pais avistei. Desci comovido, abracei ele e ela. E a mala amarela, meu filho, eu não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem: pra não passar fome, a mala eu vendi. Que pena, era minha lembrança que eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou me esquecer. A herança é você e você já voltou. Eu recordei aí, Otávio Augusto e Gabriel, você lembra desta mala amarela pra Dulce Barreira Macedo Neta de Almas Tocantins? Que chega para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 2. A Dulce é neta da Dona Dulce, lá de Almas, que em 1989 eu fui fazer um show lá em Porto Alegre, do Tocantins, e coloquei ela em cima do palco lá. E ela sempre, eu dei para ela um disco, né, e ela sempre falava disso. E infelizmente, semana passada, a Dona Dulce Barreira Macedo foi chamada para conversar mais de perto com Deus, deixou esse mundo, né? E a neta dela entrou em contato comigo para dizer que a família estava muito triste, mas agradecida dela ter vivido tanto tempo, né? E que o meu disco continua lá na casa da Dona Dulce, né? Rapaz, a gente vai trabalhando e vai fazendo amizades e tudo, e é o que a gente deixa. O legado que a gente deixa é esse, né? É um negócio impressionante como o rádio é um veículo que traz as pessoas para perto da gente, né? Estou recebendo aqui um pedido do Maurício Caires. Cleito, eu sou de Livramento de Nossa Senhora. Ouço o seu programa todas as noites pela Portal FM. Toca aí um modão chonado do Carreira e Capataz, se for possível. Maurício, aqui, rapaz, vocês, o ouvinte manda aqui no programa. Você pediu, eu sou mais obediente que ajudante de missa, viu? Eu vou trazer aí Carreira e Capataz. Ninguém pode mudar um caipira. Moça, eu não quero ir embora. De certas coisas eu não abro mão. Você sente saudade da cidade e eu não reto o pé do meu sertão. Moça, seu lugar é diferente. Tem asfalto, prédio alto e metrô. Mas eu já estou acostumado com a vida simples de um lavrador. Sou amigo das estrelas, falo com a natureza, até meu primeiro amor. Nela eu vou plantar o milho, dela eu vou criar meus filhos, me aceite como eu sou. Ninguém pode mudar um caipira, nem mesmo o amor que eu sinto por você. Porque um caipira na cidade, do sertão sente saudade, perde o gosto de viver. Seu lugar é diferente, tem asfalto, prédio alto e metrô, mas eu já estou acostumado com a vida simples de um lavrador. Sou amigo das estrelas, falo com a natureza, até é meu primeiro amor. Nela eu vou plantar o milho, dela eu vou criar meus filhos, me aceite como eu sou. Ninguém pode mudar um caipira, nem mesmo o amor que eu sinto por você. Porque um caipira na cidade, do sertão sente saudade, perde o gosto de viver. Carreira e capataz, ninguém pode mudar um caipira, não pode mesmo não, dá um vernizinho assim, mas se raspar o caipira tá lá embaixo. Eu mesmo não, nunca deixei de ser aquele caipira lá do Coromandel, né? A Suli Domingas, da cidade ocidental, do estado de Goiás, é pertinho aqui de Brasília, tá chegando para fazer parte do nosso Facebook. Suli, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Você tá no nosso Facebook, no perfil número 2. Lançamento nacional, música nova de Zé Mulato e Cassiano, Pedra que Muda. Coloquei os meus pertences todos num par de broa caicão, galhei a mula velha que já anda meio fraca. O troquinho que eu tinha, eu coloquei na goiaca. Peitoral de estimação, todo em argolas de alpaca. Esse eu pus no alforje, junto ao quadro de São Jorge, pra livrar de Urucubaca. Nessas brucacas de couro vai tudo que me restou, levo a escritura sagrada que a minha mãe me deixou. Me servirá de conforto pra esquecer o que passou. Preciso arrancar da mente alguém que nunca me amou. Mas não me estou revoltado, homem sendo provado. É somente o que eu sou. Sem saber por que eu fui alvo de perseguição. Sítio que eu formei, eu perdi numa questão. A mulher que eu adorava me deixou pelo patrão. Acho que sua beleza despertou a ambição. Então, pra não piorar, resolvi me retirar. Eu optei pelo perdão. Dizem que não cria lodo pé, pra que sai do lugar, mas estando na ladeira, se quiser tem que rolar. Talvez chegando na grota, a água vai encontrar. Mesmo sendo meio tarde, o lodo há de criar. Para trás eu deixo a dor, vou em busca de amor. Eu não pretendo voltar. Olhei por cima do ombro de se adeus a minha terra dei, chuto do que sonhei, mas meu coração não erra. Aqui perdi a batalha, mas não vou perder a guerra. Tive um triste desengano, mas bom cabrito não berra. Fui traído, mas eu juro que tenho fé no futuro. E o passado a gente enterra. A mais importante dupla caipira da atualidade do Brasil, Zé Mulato e Cassiano, música nova do seu novo CD, Pedra que Muda, pro meu amigo, meu irmão, meu conterrâneo, Carlos Dário Pereira, o Darim do Mané Pereira, lá em São Paulo, que tá chegando a fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Darim, dia 6 de dezembro, nós vamos topar lá no Coró, viu? Vai acontecer uma festa bonita lá em Coromandel, o tempo passa depressa demais, né? Nós estamos comemorando 50 anos que nós terminamos o ginásio. No nosso tempo, o ginásio era equivalente ao primeiro grau de hoje, né? E em 1964, uma turma de 59 pessoas terminou o ginásio. Desses 59, 10 já subiram para conversar com Deus, sobraram 49. E por enquanto nós achamos 48, só está faltando a Maria das Dores Guimarães. Nós sabemos que ela mora lá em Uberlândia, mas é uma coisa impressionante. Ninguém sabe como é que acha a Maria das Dores, né? Se você conhecer a Maria das Dores Guimarães, pede para ela entrar em contato com a gente, que só está faltando ela, viu? No próximo bloco, a dica de hoje, está nascendo um novo Brasil. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, está nascendo um novo Brasil. Corrupção existe no Brasil, em todos os países do mundo, sempre existiu e sempre vai existir, porque o ser humano tem a tentação do dinheiro fácil. Só que aconteceu um episódio no Brasil agora que mudou para sempre a história do Brasil nesse aspecto aí. A Operação Lava Jato número 7, pela primeira vez, prendeu os corruptores, os presidentes, os donos das grandes empresas brasileiras. Isso é mais ou menos que o dia que prenderem os receptadores, não vai ter mais ladrão. Porque o ladrão só rouba porque ele tem para quem vender. O dia que ele não tiver para quem vender, ele não vai roubar mais. Então a mesma coisa, o dia que não tiver mais quem paga propina, não vai ter quem recebe propina. Então agora foi um golpe de morte na corrupção. Você vai me perguntar, vai acabar? Não, não vai acabar. Mas é a primeira vez na história do Brasil que nós estamos vendo peixe grande. E a justiça está anunciando aí cerca de 100 deputados, senadores e governadores de estado vão estar envolvidos, vão parar na cadeia. Então é um momento, eu tenho dito que é o momento o novo grito de independência do Brasil. E o que é pior, esse negócio não vai ficar só na Petrobras, não. Petrobras e todos os órgãos do governo. E outra coisa, isso aí não é coisa de um partido, não. Isso é coisa de todos os partidos. Se você for fuçar, não escapa um. Então está na hora do Brasil aproveitar esse momento histórico. Primeiro, graças à coragem de um grande brasileiro chamado Joaquim Barbosa, ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, nascido em Paracatu, nas Minas Gerais. E agora, graças a um juiz lá do Paraná, Sérgio Moro, um jovem juiz super competente, e já estão pelejando para ver se tira ele de lá. Porque se não tirar, ele vai virar o trem de cabeça para baixo. E isso que está acontecendo, o que a gente está sabendo agora, por enquanto é coisinha. Por enquanto é coisinha. Para você ter uma noção, um gerente da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares, são mais de 250 milhões de reais. É dinheiro para sapecar porco. Então, gente, está nascendo um novo Brasil. E nós temos que ficar atentos, que parece que agora chegou a vez de político ladrão pagar na cadeia por aquilo que roubou do povo do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar, paixão é como fumaça. Você tomou conta de mim, me deixou assim, caído a seus pés, sem saber que caminho tomar. Não consigo voltar, estou perto do fim. Mata, este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora, e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar por tão cruel sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora que vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar por tão cruel sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Cleiton Aguiar cantou dele, Paixão é como Fumaça, para a ONG Mãe Luísa de Brasília, que está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Um abraço à turma aí que compõe a ONG Mãe Luísa aqui no Distrito Federal. César Menotti e Fabiano, música do seu novo CD, composição do meu amigo Paulo Debétio, Nuvem de Lágrimas. Sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Fico inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire dessa solidão. Sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire dessa solidão. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. César Menotti e Fabiano, recordando aí, né, revivendo, regravando um sucesso de Fafá de Belém. Ela gravou a música do Paulo Debétio, Nuvem de Lágrimas, para o Silvio Gonçalves, meu conterrâneo de Coromandel, mas que mora em Uberlândia, está chegando para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 1. Silvio, você conhece a Maria das Dores Guimarães, rapaz? Nós estamos caçando a Maria das Dores, ela mora aí no Uberlândia, fuça aí seus parentes, vê se você acha ela pra nós. Avisa pra ela que dia, é assunto sério, rapaz, é festa. Dia 6 de dezembro, lá no Coró, vai ter uma festança danada lá, comemoração dos 50 anos dos formandos do ginásio de 1964. Música nova de Wagner Simão, é hoje. manda a localização aí no WhatsApp. Se produz toda, tô passando aí mais tarde. Avisa sua mãe pra não se preocupar. A noite vai ser boa, a gente pode demorar. Cê sabe que eu tô doido pra te ver de novo. Esse seu beijo com pegada que me deixa louco. Cê sabe que eu tô doido pra te ver de novo. Esse seu beijo com pegada que me deixa louco. É hoje que a gente pega fogo e nem bobeira apaga. Vamos fazer amor gostoso até de madrugada. É hoje que a gente tem derrola de tanto prazer. Na cama, na sala ou na cozinha, pode escolher. É hoje que a gente pega fogo e nem bobeira apaga. Vamos fazer amor gostoso até de madrugada. É hoje que a gente tem derrola de tanto prazer. Na cama, na sala ou na cozinha, pode escolher. Localização aí no WhatsApp. Se produz toda, tô passando aí mais tarde. Avisa sua mãe pra não se preocupar. A noite vai ser boa, gente, vai demorar. Cê sabe que eu tô doido pra te ver de novo. Esse seu beijo com pegada que me deixa louco. Cê sabe que eu tô doido pra te ver de novo. Esse seu beijo com pegada que me deixa louco. A gente pega fogo e nem bombeira apaga. Vamos fazer amor gostoso até de madrugada. É hoje que a gente deita e rola de tanto prazer. Na cama, na sala ou na cozinha, pode escolher. É hoje que a gente pega fogo e nem bombeira apaga. Vamos fazer amor gostoso até de madrugada. É hoje que a gente deita e rola de tanto prazer. Na cama, na sala ou na cozinha, pode escolher. É hoje que a gente pega fogo e nem bombeira apaga. Vamos fazer amor gostoso até de madrugada. É hoje que a gente deita e rola de tanto prazer. Na cama, na sala ou na cozinha. É hoje que a gente pega fogo e nem bombeira apaga. Vamos fazer amor gostoso até de madrugada. É hoje que a gente deita e rola de tanto prazer. Na cama, na sala ou na cozinha, pode escolher. É hoje. Wagner Simão, é hoje pro Lúcio Oliveira, do Gama, no Distrito Federal. Ele que curte o nosso programa pela Mais FM 103,1 do Gama, chega para fazer parte do nosso Facebook. Lúcio, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O meu amigo Zé dos Passos, lá de São Francisco, nas Minas Gerais, ele está sempre envolvido em alguma coisa, algum projeto da comunidade. E ele me mandou um e-mail. Falou, Cleiton, vê se você me ajuda. Depois ele me telefonou. Cleiton, vê se você me ajuda aí. Nós temos um projeto aqui em São Francisco. Bom de bola, campeão na escola. E nós queremos ampliar esse projeto e fazer uma escola de violão, uma escola de música, né? Então nós estamos buscando padrinhos que possam nos ajudar, doando violão, viola, teclado, qualquer instrumento, para que a gente possa oferecer aos meninos, aos adolescentes, aos jovens de São Francisco, um caminho alternativo. É melhor estar aprendendo alguma coisa do que estar na rua aí sendo adotado por um traficante que, infelizmente, esse câncer da droga chegou nas pequenas cidades do Brasil também. Então eu quero fazer um apelo aos meus amigos empresários, fazendeiros aí de São Francisco. Nós estamos no fim do ano, Natal está chegando aí. Por que que você não adota essa escola, né? Essa turma aí, e compra um violão? Gente, violão é coisa barata, assim, com 200, 300 mil reais você compra um violão bom, viu? Violão, o acordeon já é um negócio mais caro, né? Mas o teclado, tem teclado mais barato também, né? Viola, violão, pandeiro, viu? Se você puder ajudar, ajude, procura aí o Zé dos Passos da Beira Rio FM aí, viu? Ô Zé, eu vou ver com os amigos meus se a gente consegue alguma coisa aqui em Brasília para você também, viu? E quem sabe a gente arranja uns violões, trem aí para você levar aí para fazer parte desse projeto Bom de Bola, Campeão na Escola. O Zé, rapaz, o Zé está sempre envolvido, né, nessas coisas. É a Beira Rio FM lá de São Francisco, que transmite o programa Cleiton Aguiar, tá bom? Você está fazendo aniversário hoje, o velho Castorino está aniversariando, o Carlos Viola também. E para você que está de aniversário, eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazendo, ao mesmo tempo que eu desejo a você muita paz, muita luz e muita saúde, pedir a Márcia para trazer o Salmo 103, Hino à Bondade de Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 103. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim, como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece passando de pais a filhos para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Louve o Senhor todas as suas criaturas em todo lugar onde ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Bonito, né? Esse Salmo 103, Hino à Bondade de Deus, faz parte do CD de Salmos da Márcia Ferreira, que você pode comprar mandando um e-mail para ela, marciaferreiracantora@gmail.com. Música nova de Cristiano Neves, Onde Você Quer Chegar. Cada minuto que passa eu vejo você exibindo o seu corpo pra me enlouquecer. Minha sanha esquenta, meu sangue começa a sorrir só pra ver meu desejo a ponto de explodir. Eu não entendo até onde você quer chegar, dizendo que está afim só pra me provocar. Me beija fazendo um carinho, me rouba atenção, mas na hora você se afasta e me deixa na mão. Não sei porquê, ou você faz isso comigo. Menina, toma cuidado, onde eu perco meu juízo. Aí eu pego você e te ponho de castigo.

está grande como que, mas é menor que a saudade que hoje sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara, mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Relembrando Goiaba, é o Monte Amaraí, dele do Zacarias Mourão, pé de cedro pro Valdir Costa de Gurinhatã, nas Minas Gerais. Ele que curte o nosso programa pela Novo Horizonte FM, do meu amigo Jajá. E agora o Valdir chega para fazer parte do nosso Facebook. Valdir, seja muito bem-vindo, um abração para você. Jajá, um abração para você, tô torcendo aqui para você, viu? A frase irretocável de autoria de Chico Xavier: cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. É a frase irretocável de Chico Xavier. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Felipe e Ferrari. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Toda sexta e todo domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Felipe e Ferrari, A Carta de Larissa. Era apenas um garoto criado no Mato Grosso, lá no interior. Se mudou pra outra cidade pra fazer a faculdade, sonhava em ser doutor. Na bagagem ele trazia fotos da sua família, pai, mãe e os seus irmãos. Do mundo nada sabia, o amor que conhecia era esse até então. Chegando no seu destino e por ser um moço lindo foi chamando atenção. Mas pro mundo diferente ele era inocente, sem maldade, sem noção. E logo foi flertado pelos olhos de Larissa, que tinha namorado. E ele sem malícia se encantou com o azul daquele olhar. E por Larissa ele foi se apaixonar. Foi aí que a sorte afastou da sua vida. Ele moço pobre, ela moça rica. Orgulho bobo da sociedade afastou Larissa da felicidade. O tempo passou e aquele amor continuou no coração desse doutor, mas guardado na lembrança, pois perdeu a esperança depois que ela se casou. E por não ter vaidade, voltou pra sua cidade. Hoje vive muito bem. Construiu sua família na humildade, na alegria, perto de quem lhe quer bem. E Larissa continua em um mundo de luxúria, vaidade, ostentação. Mas porém o seu dinheiro não preenche o vazio do seu coração. E quando vai deitar, lágrimas escorrem dos olhos de Larissa, trazendo a sensação de estar só na multidão. Olha como a vida é feita de escolhas. Eu botei a minha numa terceira. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Felipe Ferrari e a carta de Larissa. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula, porque eu vou trazer um grande professor. A Faculdade da Música apresenta o mestre Vanderlei Cardoso. Preste atenção. Sim, eu sei. Sim, quantas vezes falei. Sim, quantas vezes falei e você não me ouvia. Sim, eu sei que no seu coração existe alguém em meu lugar. Preste atenção. Você pensa que ama, acredita que ama, e seu coração também, também. O coração quase sempre se engana, e quando ele se engana, ele faz você sofrer, sofrer. Sim, eu sei, pois eu vi que seu olhar não queria demonstrar um amor que termina. Sim, eu sei, sei e não posso explicar, mas quero duvidar. Preste atenção, pois é tudo mentira, tudo, tudo mentira. Você não será feliz, feliz. Preste atenção, pois se você me deixa, não ouvirei a queixa do meu coração que diz. Preste atenção, fique sempre comigo, pois meu pior castigo será viver sem você, você. A Faculdade da Música apresentou o mestre Vanderlei Cardoso, uma gravação de 1964, 50 anos atrás, preste atenção. Sucesso do passado, sucesso do presente. Bruno Marrone, vou te amarrar na minha cama. Quem tem mais de 25 anos, levanta a mão. Gatinha manhosa, do beijo gostoso, me afasta e me arranha. Mas as nossas desavenças não entram no quarto quando a gente se assanha. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido.